Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de como tirar música de ouvido. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, porque essa é uma matéria bastante complexa, né, para alguns iniciantes. Aqui eu estou dando dica para os iniciantes. Então, a gente precisa de a melodia, né, entender da melodia. Que a gente faz através das escalas e dos intervalos. Depois a harmonia, que é um conjunto de notas tocado ao mesmo tempo, e o ritmo. Então essas três coisas: melodia, harmonia e o ritmo, para poder te formar um contexto aí. Então, como que a gente vai fazer para educar o ouvido? A primeira coisa que a gente tem que entender é que qualquer tipo de música, ela é composta através de intervalos, né? Intervalo de terça, de sexta, de quinta e assim sucessivamente. A gente aprende a escala, monta a escala e depois através dos intervalos musicais que compõem a melodia e também a harmonia. E o ritmo é o que a gente canta, né? E aí tem várias maneiras de a gente tocar o ritmo para uma mesma melodia. O interessante, eu aconselho todos os meus alunos, é o seguinte: ouvir bastante uma música até dominar completamente, ouvir mesmo, escutar várias e várias vezes, né? Isso ajuda muito. Depois, pegar o seu violão e tentar tirar o solo dessa música que já está no ouvido, né? Tentar ir buscar o som, né? Ficar pescando o som. Pesca um som ali, pesca outro som ali, até conseguir tirar a melodia. Depois, tentar entender os acordes, né? Quais são os acordes e a tonalidade que essa música está composta. E por último, o ritmo, né? Quem está marcando o ritmo? Aí, nesse caso, se for um grupo, prestar bastante atenção no contrabaixo, fazendo a marcação, ou na bateria também, né? Isso é interessante. Observar bem esses dois instrumentos. Caso não tenha nenhum desses instrumentos, aí a pulsação da própria música a gente vai entender se é uma canção, se é um baião, se é um, né? Que toda música é uma canção, né? Mas qual o estilo musical, no caso? Agora, o que acontece? Acontece o seguinte: é que a gente deve repetir, como exemplo, uma escala. Tocar uma escala várias vezes e cantando cada nota dessa escala. Cantar cada nota, ascendente e descendente. E os acordes, tocar vários acordes, né, da escala, né, tipo assim, pegando a escala de dó maior, por exemplo, vamos pegar os graus maiores dessa escala, que é o dó, o sol com sétima e o fá. Tocar esses acordes várias e várias vezes, cantando o nome de cada acorde. Isso é interessante, cantar o nome de cada acorde. E isso faz com que a gente vá educando o ouvido e a percepção, né, de cada acorde. Isso é interessante. E o ritmo? A gente perceber também o ritmo e bater o ritmo através de palmas é interessante. E daí depois a gente pega o instrumento para fazer isso. Músicas. Para quem está iniciando, é interessante pegar músicas mais fáceis, né, tipo uma Asa Branca. Música folclórica é interessante, né, para poder trabalhar esse tipo de música e educar o ouvido. Vou dar exemplo aqui, a escala de dó maior, né? A gente vai tocar a escala de dó maior, então tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Se vocês perceberam aí, é o seguinte: eu toquei a escala, mas eu não cantei a altura de cada nota, eu só cantei o nome de cada nota. Mesmo assim, eu não cantando a altura, né, de cada nota, o meu ouvido ele educa, porque ele percebe os intervalos, né? Então eu tenho aqui o intervalo de quinta, eu tenho dó. Qual é a quinta de dó? É o sol. Dó, sol, dó, sol, dó, sol. Eu tenho um intervalo de quinta, então eu devo repetir esse intervalo várias e várias e várias e várias vezes mesmo, até dominar. E assim eu posso fazer com dó lá, com intervalo de sexta maior, né? Então, essa repetição faz com que eu consiga perceber, né, esses intervalos. Assim, vale para todos os outros intervalos dentro da escala. Essa é uma forma de educar o ouvido. Agora, através da harmonia. Vamos pegar aqui o acorde Dó, o acorde Sol 7, acorde Dó. Então, eu posso fazer um ritmozinho aqui de marcha e cantar esses acordes, né? Entende, pessoal? Então, fazendo isso, repetindo várias vezes, a gente consegue dominar e gravar o som de cada acorde. Agora, eu posso, tipo aqui, eu vou pegar a música Ciranda Cirandinha, com esses dois acordes. Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Entendeu, pessoal? Como que encaixa direitinho esses dois acordes, dá para tocar a música inteira. Deixa eu falar de uma outra música aqui agora, que é Asa Branca, muito conhecida, né? Eu posso fazer o solo dessa Asa Branca e tipo aqui. Aí eu vou tentar tirar o solo dessa música, ouvir bastante a música e depois tentar fazer o solo, para educar o meu ouvido. Aí o que acontece? Para fazer o acompanhamento, né? Eu posso tocar, usar o Dó, usar o Fá, usar o Dó, o Sol com sétima, Dó e o Dó com sétima. Vamos lá. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha judiação? Desculpe aí, viu, pessoal? Eu não sou cantor, então de repente a afinação não fica muito boa. Mas aqui é só para fim didático mesmo, ok? Então, eu vou tocar o Dó, né? Sol com sétima. Dó, Fá, Dó, Sol 7, Dó. E aí, repeti várias vezes. Bom, eu falei no tom maior. E também eu posso usar os tons menores, o processo é o mesmo, né, para o tom menor. Nesse caso, fazendo esse tipo de exercício todos os dias, tem várias outras maneiras, né, pessoal? Desculpe aí, pessoal, que eu sou um pouco gago, então às vezes falta alguma letra, né? Aí eu mexi a palavra, né? Então complica um pouco. Mas é o seguinte, existem várias N maneiras para a gente educar o ouvido, correto? Essa aqui é uma das maneiras mais simples, né? Quer dizer, tentar fazer, não pegar tudo prontinho para fazer, pegar, aprender os acordes, as escalas, os intervalos e tentar fazer música, né? Fazer o seu próprio solo, ok? Bom, a gente tem bastante aula aqui no blog. Eu estou colocando podcast em várias aulas. E dê uma navegada aí, e se possível, compartilhe aí com seus amigos e o pessoal nas redes sociais. Dá uma ajuda aí pra gente, ok? Então tá bom. Muito obrigado aí pela paciência de me ouvir até agora. Vamos terminando por aqui essa aula e logo teremos outras.